Começa agora! No Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo, na Super Jovem! Aê, tá no ar, finalmente sextou, chegou a sexta-feira, bom final de semana pra todo mundo, o programa que chega nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, em todos os lugares, se chama programa Yo-Yo, sejam todos bem-vindos, é o Yo-Yo trazendo alegria, diversão, entretenimento, só coisas boas pra você no seu final de semana. Eu sou o Beto Garcia, comigo está toda a trupe, Jorge Adriano Macedo, boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, Beto, boa tarde, ouvintes da Super Jovem, ah, é só nas o casas, Beto que tem aqui na rádio, né? Casas é, mais ordem. Por ah, tá. Ordem. Não, mas ele só deu boa tarde pra você, meu querido. Você tá chegando agora, fica na sua. Quando você chega atrasado, você tá... tá chega agora, meses chega atrasado. Chega na humildade, tá, tá? Se a dona Zenita não ensinou pra você, você tem que dar boa tarde pra todo mundo, Jorge. Não, porque eu só... Não, chega você na só dá pro Beto, não quer dar pros outros? Ai, que beijo. Gente... Ah, né? Essas piadinhas, a gente já sabe sentindo falta. Já sabe saudade, eu sei que você tá com saudade. Não, essas com conotação sexual. Boa tarde pra todos, então. Boa tarde, Léo Lúcio! Léo Lúcio está de volta, uma salva de palmas pra ele! Obrigado. Eu quero agradecer primeiramente aqui a emissora que cobriu meu salário lá, que eu estava indo pra Globo. Uhum, pra Globo. Pessoal, então, todo mundo espantando os caras da Globo embora. Então, o pessoal tava me cobrindo meu salário, estou aqui de volta, quero dizer que é um prazer, eu nem sei mais falar no microfone de rádio. Faz tempo que eu não falo, ainda mais da rádio da Super Jovem, né, cara? É isso. Mas deixa eu dar boa tarde, Evandro, Maicon, o Gabi que tá aqui, o Beto, o Jorgão. Quero dizer que é um prazer agora falando sério, se bem que esse programa não é pra falar sério, mas né? Uhum. Então é um prazer estar aqui, cara. Olha, é uma emoção inenarrável. Né? Que história, hein? Como a vida escreve, né? Isto. O Léo Lúcio, que há quantos meses saiu da emissora? Sete meses, estava despedido. Sim. Mandei beijos. Enfim, foi pra outro, trabalhar em outro... Fui outro... trabalhar com barbearia, é, trabalhei numa outras empresa coisas, de comunicação, né? Visual, sim. Isso, isso. Galera da Plique. Ele fazia barba, cabelo e bigode. E dependendo do saco também. É. Mas continua fazendo ou não? Não, continua. Agora eu vou mudar minha barbearia, né? Tá lá na Vila Nova. E agora o Merchan. Atenção, galera. Por isso que ele voltou. Em breve a minha barbearia, estarei ali na Avenida Júlio Assis Cavaleiro. E junto, o nome? Junto a Combat Sports. Combat Sports. Léo Lúcio Barbearia. Léo Lúcio. O nome é a propaganda. Claro, né? A galera já conhece, né? Então, agora que não vai, né? Sabe que sou eu que tô lá, não vai. Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado. É conte-nos, Léo Lúcio, uma reportagem, um reporte. Como é que foi esse período fora da Super Jovem? Foi uma bosta, cara. Resumindo, foi uma bosta. Porque eu tava com muita saudade de vocês, eu via na rádio e tudo mais. Saiu do grupo, né? Eu saí do grupo porque era só dos funcionários, né? Eu tava não deixou ninguém dar nem dar tchau pra ele. É verdade, é verdade. Ele ficou magoadinho. Escreveu uma mensagem ali e já saiu fora. Não, eu saí porque só os funcionários da emissora, né? Uhum. Mas eu tô de volta no grupo, inclusive. É só os funcionários mesmo, né? Agora, literalmente. Mas quero dizer que tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Seja bem-vindo de volta. Assume horário já a partir de quando, Léo? A partir de hoje, 4 da tarde, tô aqui até às 6 quebrando tá tudo. Sim, isso, certeza. Quebrando tudo. Quebrando tudo. Vai, o Léo Lúcio que vai fazer aquela... Ainda vai ter um cidade... Não, na verdade, assim, o Adir me falou que não posso mais fazer porque estragou várias vezes a mesa e que agora... A mesa é... Não sei se você percebeu que a mesa é nova. Percebi, então, por isso que ele falou. O gomo é novo. Não dá pra fazer mais isso aí agora. Se eu quebrar agora, ele falou que vai descontar do meu salário. Essa mesa digital aqui, isso. Você não pode fazer mais. Não, tá, ele falou que vai descontar do meu salário, o então... O controle já ele é automático aqui do volume. Não, só tem liga e desliga, volume não tem, né? É tecnológico o negócio. Seja bem-vindo de volta, Léo. Obrigado, é um prazer, seus arrombados, eu tava com saudade de vocês. É nóis, é nóis. Quem está com a gente aqui, ele batalha todo dia, por isso é chamado de guerreiro! Salve! E aí, tudo bem? Já. Delícia! Tô faceiro. Tá faceiro, quem guerreiro? Tá. Quem não tá? Tudo bem? Só isso? Tudo bem? Não, sexta-feira... Não, hoje é aquele dia que a gente vai pro rolê, né? Uhum. Sextou, né? Sextou. Deixa eu só explicar pra audiência. O guerreiro é aquele que no grupo posta as fotos mais aleatórias do mundo. Do mundo. De festa, 3 horas da manhã, ele tá postando. Que é o único solteiro, né? É o único solteiro. Agora tem o Léo. Agora tem o Léo também, né? Mas ele posta foto que tá bebendo 3 horas da manhã, não sei aonde e tal. Ele não vê que a gente tá dormindo aquele horário. Acontece, né? Eu falo, o que é isso? Só mais um detalhe, a madrugada que a Piazada tá falando é 10h30 da noite. Não é 3 da manhã. Aqui é tudo tio. Pô, esse dia era o quê? Terça-feira, só eu mandei um churrasco. O pessoal, pô, mas tá, você tá tentando, né? Terça-feira o cara comendo churrasco. Tá de sacanagem, né, cara? Faz favor, né? Brincadeira, ser humano normal não come churrasco. Ser humaninho, não. Mas fez linguiçada terça-feira, Michael? Iasa. Aí eu peguei. Seu biqueira, tinha também, não? Tinha tudo que você imaginar. Como é que é? Tinha linguiça, rabo... E sambiqueira. Que delícia esse churrasco. Tinha o inteiro esqueleto. Tinha, assim. Eu disse que o guerreiro vai fazer o churrasco, daí ele entra com a linguiça e o pessoal a coca, né? Essas piadas a gente tava sentindo falta. Tava sentindo. Tava tão evangélico o programa, assim. Tava total. A putaria voltou. O proibidão. E quem veio dar aqui as boas-vindas de volta ao Léo Lute, o nosso colega aqui que trabalha nas noites da Super Jovem. Aliás, ele é um guerreiro também, porque trabalhar à noite, o Jovem, eu sabe como é que é, né? Cara, tem que ser guerreiro, né? Nossa, aguentar o sono. Saber que... alguns anos. Tudo bem, né, Evandro? Mas ganhou dobro, né? Boa tarde, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. É claro, vim dando os parabéns ao Leonardo Lúcio, né? Por quê? Que tá voltando, por quê? Está de volta. Evandro, para de falar, que daí eu fico até com vergonha da minha voz aqui, de que Cada um tem seu estilo, né? O estilo do Evandro, ele não comenta nada no grupo. Ele só visualiza, não responde. Mas você sabe, nada. Você sabe que os quietinhos são os piores, né? Sim. Ah, isso a gente tem que fazer por trás das câmeras, né? A gente já sabe. Por debaixo dos panos, que a gente... Diz que as águas rasas são as mais... As águas paradas são as mais profundas. É verdade. Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Mas eu imagino que o Evandro também, além de vir dar as boas-vindas ao Léo Lúcio, uh-huh, ele é interesseiro também, né? Certamente. Eu ouvi falar boatos, por isso que eu estou aqui. Por quê? Que boato é esse? Existiam boatos de que existiria um chopinho aqui pra gente. Além da audiência, né? Além da audiência. Com certeza, né? Então a gente tá aqui de volta. Então, no mínimo, você que veio por interesse ao chopp, faça o merchan, então, da promoção. Queremos falar, é claro, do chopp Fritz Bier. O chopp sensacional, né, muito Beto? Muito bom. É claro. É que bom, hein? Continua. Não, um chopp bom. De improviso. A audiência vai estar concorrendo a 10 litros de chopp Fritz Bier. Ajudei? Ajudou e muito, tá, é claro. Agora prossiga. É claro, você tem que experimentar. Vem aqui com a Super Jovem FM. Não, manda. Vem aqui. Ouve o barulho, é que eu tô ficando perdido de então tanta coisa aqui, ó. Você vai concorrer a 10 litros de chopp Fritz Bier. Parabéns. Parabéns não, não tem ganhador ainda. Parabéns a mim que vou ganhar. Que você fumou, Evandro? Antes de vir pra cá. Tá fumando o quê? Eu tô com a... Não, eu ia falar, mas é proibido por horário, só depois das 10 da noite. Entendi. Então é o seguinte, ó, a partir de agora não, já pela manhã já anunciei aqui, o pessoal manda o nome completo pra gente no 988-22-2300, valendo 10 litros de chopp Fritz aí na muito bem, muito bem. Vai passar o finalzinho de semana regado. Era isso que eu ia perguntar, já vale pro final de semana agora. Um weekend com você. Chegar no rolê bêbado já. Com certeza. 10 litros, você convidaria quem, Léo Lúcio, pra tomar 10 litros? Vocês aqui da rádio. Mentiroso. Que você falou no grupo que os 4 litros que nós íamos ganhar pra degustar, você mentiu que eu beberia sozinho. Então, eu tenho certeza que você não convidaria. Convidaria, com certeza. Na verdade, falando em grupo, o Jorjão me falou que ia pagar um churrasco, né, numa devida data. Não vou pagar, a gente vai fazer um churrasco. Você falou que ia pagar um churrasco. Ele não entendeu. Falei, ó, nós vamos fazer um churrasco. Ele já fala que eu vou pagar o churrasco. Jorjão, fica quieto e alcança o meu copo daí, que eu quero tomar um chopp. Galera, vai mandando o nome completo, porque a partir desse momento você concorre a 10 litros de chopp Fritz. No final do ioiô, a gente vai estar fazendo o sorteio. Nome completo, de boa, já tá concorrendo. Valeu, moçada. Valeu. E eu quero começar, Beto, fazendo o merchan, porque quando as pessoas investem... É o cara do merchan, porque assim, a gente fica com uma satisfação tão grande quando a pessoa investe na Super Jovem e tem o feedback, tem o retorno. Isso, né? É importante. Há pouco, mas eu não sei se chega a um mês atrás, nós fechamos uma parceria com o aplicativo Chofer 46. Tanto aqui no ioiô quanto no pub. O sucesso é tão grande que a partir de hoje, Chofer 46 também está em 2 vizinhos. Aê! já, meu amigo, já está em dois vizinhos. Aliás, já está cadastrando aí motoristas de dois vizinhos, tá? Entra em contato lá com a galera do Chofer 46. E o pessoal que é de dois vizinhos, como é que faz pra baixar o aplicativo? Baixa o app, né? O app, quem tem Android, entra lá na Play Store e coloca Chofer 46, porque tem o ícone que é pra cadastro de motoristas, tá? Ah, e entendi. Pra quem tem o iPhone, né? Quem isso. iOS? Quem abastado? É abastado, quem tem iPhone, quem tem dinheiro, aí você vai lá no Meu Motorista, tá? iOS, então iOS, meu motorista. E no Android é Chofer 46, tudo junto. Então, a partir de hoje, atenção, dois vizinhos, Chofer 46 também dois vizinhos e já está cadastrando aí motoras que querem fazer parte desse sucesso que é o app de mobilidade urbana mais top do Sudeste, totalmente beltronense, Chofer 46, parabéns à galera do Chofer 46. E também a gente fica numa satisfação enorme porque sabe que quando eles começaram, eles me chamaram e falaram, né? A gente quer fazer uma parceria com a Super Jovem porque tem uma audiência fantástica e essa audiência reflete numa situação dessas. Menos de um mês, ele já estende. Ele estava me contando que começou com cerca de 100 e poucos, 200 cadastros, hoje já tem mais de 1000 pessoas cadastradas. Nossa, Jorjão. Indo usando o Chofer 46 e agora expandido também para dois. Já vi vários carros na rua, é verdade. Atenção, né? Você que é comerciante, isso serve de exemplo de onde você investir o seu dinheiro, ou seja, invista em publicidade, invista no lugar certo. Com certeza. Na emissora certa aqui na Super Jovem, nós somos de Francisco Beltrão, você sabe com quem você fala. Justamente. O pessoal que faz aí a comercialização da mídia é aqui de Francisco Beltrão. Justamente. Você sabe com quem você conversa, quem comercializa aqui a mídia, Jorge Adriano Macedo, Jorjão, Beto Garcia também, então isso é muito importante, você conhece com quem você está falando, negociando. Isso. E o feedback, o retorno, isso é muito importante. É verdade. Né? E uma das coisas que clientes nossos falam que não é, que a gente compra a ideia do cliente, a gente não apenas anuncia um produto. A gente se torna amigo, parceiro do cliente. A gente encarna como se aquele produto fosse nosso e a gente quer vender. Exato. Vestimos a camisa, não é aquela coisa de simplesmente você toma 30 lá, segundos, toma não lá é da cá. Exato. Aqui a tabela, o valor é esse, fechou o negócio. Não, a gente veste a sua camisa, anunciamos o seu negócio e a gente quer fazer sucesso junto com você, tá bom? Eu visto então a sua camisa desde que você use XG. Isso. Vamos trazer aqui o pensamento da Secretina. Bora lá. O pensamento da Secretina. Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites. Como é que é? Dá pra repetir porque eu tava bebendo, não consegui ouvir? Ah, eu não sei aqui como é que faz aqui pra voltar. Com Deus. Retorno com play, eu não sei aqui. Não sabe? Não. Ah, o pessoal retorno. Instalou ali o Windows 95, o pessoal tá sabendo mexer. É. Será que eu sei mexer nesse bagulho ainda? Aqui, vai, ó. É difícil. Vamos repetir, lá. Ó. O pensamento da Secretina. Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites. Foi a secretária certeza, nova aqui. Certeza. O meu nome pensamento é uma charada. Vocês sabem. Uma charada? Vocês sabem qual é o tipo de esposa? Qual é a esposa que. Qual é a mulher, aliás, que toda mulher que sabe onde o seu marido tá a qualquer momento? O quê? Qual é a mulher que sabe onde seu marido está a qualquer momento? Ela sempre sabe onde seu marido está. Não sei. É? Quem é essa? A mulher? Viúva. Brincadeira, bicho. Ela está ali na frente do Arrudão. O guerreiro tava vendo Tinder ali. Antes eu morria de vergonha. Antes eu morria de vergonha de repetir a mesma roupa. Hoje em dia, eu uso a mesma roupa 3 vezes na semana. E se alguém reclamar, uso 4 vezes. Eu uso 5 vezes. A vida. Já acabou o quadro, queria fazer um comentário. Não pode. Desculpa então. Pensamento. Pode, tu não tem pensamento? Não, eu não penso, eu sou cabeça oca. Ele logo não existe. Olha, número de feriados nacionais prolongados vai dobrar em 2020. Ô, louco. 2020 nem chegou, mas já amo muito você. Já amo, já sou apaixonado por 2020. Isso mesmo. Mais pensamentos aí? Tô procurando aqui. Pensamento. Pensar não é fácil, né? Ô, Léo, voltou. Logo existo. Tinha antes, que voltar afiado, Léo. Antes de vocês afiado. Falarem do pensamento, eu falei uma informação errada quando falei que o Chofer 46 tinha 1000 clientes. Não, tem 2000 já. Só o dobro. Desculpa aí, às vezes eu erro, né? Sabe como é que é? É que é muito número, né? É muito número. Não me quis na pobreza Então não me procure depois que eu sacar os R$500 do FGTS. Ó, falar em pobreza, viciar em comida japonesa é o pior erro do pobre. Ah, é? É verdade. É caro, né? É caro pra caramba. Tivemos dia 15, o dia do professor, sim, né? Eu queria parabenizar em especial o professor Girafales pelo dia dos professores, pois fumava em sala de aula, pegava mãe de aluno e ainda era considerado um exemplo. É. Pensa no professor. E o substituto dele era o Seu Madruga. Seu, né? Madruga. Quando ele saiu. Que era analfabeto. É, o Seu Madruga explicava o que, que era aquele. Lembra que tem aquele episódio, tem a caveirinha ele explicando que não podia mexer? Eu acho que eu não, assisti, não assistiu essa? Porra, uh-huh. Beto. A casa ficou vazia desde que fosse embora. Queres que eu volte? Não. Quero que devolva os móveis. Depois dessa campanha do Brasil lá na África, jogando a seleção brasileira, eu falei, eu sempre sonhei em ver o Vasco jogando no mesmo nível que a seleção brasileira. Graças ao Tite, foi realizado o sonho. Tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível da Chapecoense. Falando, aliás, em Vasco seleção... e o Inter. O Inter tá bem, ganhou ontem. Tá bem, e parabéns. E o Grêmio perdeu pro Bahia. Não, tudo bem. É, perdeu, uhum. E perdeu feio ainda. Mas eu só perguntei do Inter. O Inter vai ser campeão, né? Não, vai, não vai, vai ser campeão do que? Esse ano não. Meu vizinho acabou de chegar caindo bêbado. O louco. E está batendo palmas no portão da casa dele. Só que ele mora sozinho. Ah! Será que devo avisar que ele não está? É bem provável que eu seja o que tava batendo palma lá em casa, né? Que faz, hein? Eu posso mandar um beijo aqui do programa da Xuxa? Pode. Eu quero mandar um salve aqui pro meu crush, né? Claro, o Luan. Também pro Adi, meu compadre. Santana. Também o Bertó tá ligado com a gente. E pro amor da minha vida, Bertó. E pro amor da minha vida, a Ju, que também tá ouvindo o programa Ioiô. Beijo pra todos eles. Esse seria a Ju... Jumelândia. Jumelândia. Não, é Juliane, lá da Combat Sports. Ah. Minha sócia, nós estamos fazendo lá, né? Barbearia e Combat Sports em breve. Ah, tá. Você voltou por interesse aí, seria isso? É, eu não queria admitir, mas já que você tocou no assunto. Você é interesseiro. É, com certeza. Só pra saber, né? Só pra comentar. A gente já sabia. Também pro amigo do Jorjão, Mr. Júnior, que tá ouvindo a rádio aqui, mandou um WhatsApp agora. Meu amigo? O teu amigo, Júnior. Meu amigo! Mister, não lembra mais o Júnior? Olha aí, Júnior. Qual o Júnior? O Júnior que participava das promoções aqui, lembra? O pezinho magrinho que trabalhava na Expobel. Ah, tá, verdade. Lembra? Verdade. O amigo do Jorjão que tá ouvindo o programa. Tem tanta gente que a gente conhece e eu conheço e bastante. E você não chama pelo nome? Eu também queria mandar outro beijo, mas na boca do pessoal da Fritz Beer, que mandou aqui o gole pra nós. E o gole. Tá uma delícia, hein? Tá uma delícia. Já vou parar de beber que eu tô enrolando a língua já. Vamos tocar uma música? Toca aí, Beto. Esse é o Ioiô. I'm in.

trabalhar. Tudo parecia um sonho, eu já era secretária de você. Eu estava tão contente, tudo era diferente para mim. Precisa ser de moça, boa aparência pra secretária. Ó, oh, nossa secretária tem boa aparência. Tadinho do Evo. Tá o Evo. Volta. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. E dentre todas as atrações, nós trazemos aí pra você relembrar grandes clássicos. Músicas. Muita gente critica, o Léo Lúcio era um dos críticos aí das músicas, né? É. Ai, que chato. É, não, eu verdade. Ficava reclamando que vocês entravam em assunto antigo. Ah, aí tá. Eu não entendia não, nada. Não é a música antiga. Você já tá, não é mais tão novinho assim. É, também, é. Você também é, não é tão novinho. Vamos, tá, vamos e viemos. Pelo menos eu não uso óculos. Mas né? Então eu vou falar de uma... Ah, vai, vai, fifo. Mas vamos falar em coisa moderna, sabe o que é internet? E internet tem que ser internet de qualidade. Aí quando eu falo de internet de qualidade, eu falo da Beltrãonet Telecom. Tenho lá em casa. Planos de 5, eu também tenho. Faz tempo. A minha internet, ela não anda, ela voa. Exato. Amigo. Planos de 5 a 100 megas. Como é que você contrata? Muito fácil, 0800-649-5000. Vou repetir, 0800-649-5000. Repita. Ou 3520-1500. Contrate já Beltrão Net Telecom, é fibra ótica de extrema qualidade, a sua internet vai bombar, você vai poder aí zerar. Posso dar um testemunho, Jorge? Pode, pode. Sim, esses sim. Dias deu um problema lá em casa e não tava funcionando a minha internet. Daí eu saí, fui resolver uns problemas e liguei pra eles darem um jeito, né? Talvez, uh-huh. Né? Tempo feio, aquela coisa toda. Aí eu liguei pra eles e eles falaram assim, não, vou mandar o técnico. Antes de eu chegar em casa de volta, o técnico já tava lá me esperando. Já tava lá esperando, viu? É eficiente, cara, é muito bom. É esse o feedback, né? Da Beltrão Net Telecom. É esse, tá? O Brasil que nós queremos. É esse o Brasil que nós queremos. Por exemplo, o Guerreiro já zerou o X-Video. Porque ele tem Beltrão Net Telecom. Já zerou. Já zerou. Não tem mais novidade pra ele. Então, não, tá chato já. Tá esperando. Você que quer internet de qualidade, Beltrão Net Telecom. Manda um abraço aqui pro Léo William, tá ligado no programa Ioiô. A Jéssica Toniello, Delícia, tá no trabalho também ouvindo a gente. Nossa. A DJ Alia, minha comadre, DJ, tá grávida, legal. De gêmeos. Beijo pra ela e pro Ademir. O Matheus Machado também tá ouvindo o programa Ioiô. Beijo pra essa galera linda. Se cuidar de um já é trabalho, imagina cuidar de dois. Imagina de dois, né? Se ferrou. Complicado. Como é que é o beijo? Tava com saudade, né? Você tava com saudade. Pode falar. Uhum. Vou falar que você tava com saudade dos meus beijos. Eu via você só pra mandar esse beijo aí. Ah, então tá bom. Nunca mandou pra mim. Vou mandar. Beijo pra você, Beto. Ao vivo. Beijo do malandro. Yeah, yeah. Beijo do ex-gordo. Pesada com... Isso é bullying? É bullying, não pode falar, né? E o gole? O gole. Acontece neste final de semana o cachorro do... Baile do cachorro louco. Louco do... O evento que é tradicional aí, promovido pelo Rotary Clube Francisco Beltrão. E o André, que é um dos integrantes aí do Rotary, tá aqui pra fazer o convite aí pra toda essa moçada aí fazer parte dessa super festa nesse final de semana. O Baile do Cachorro Louco. Beto, só um momentinho. Se fala André, ninguém sabe. O Buda. Aê, Buda. Aê. Tudo bem? Antes que você divulgue, Buda... O baile, nós queremos saber. Então, o porquê de do Buda. Apelido Buda? Essa é uma história que a gente acha que vamos deixar pra próxima. Agora eu vou pegar no teu pé, porque você já disse isso uma vez que você veio verdade, fazer o meu verdade, aqui. Verdade. Você tá com vergonha de contar agora essa história. Agora você vai ter que contar essa história. Senão não tem entrevista. Não. Tá? É. Conte-nos. Conte-nos por quê, Buda? Buda. Meia hora, posso falar? Você sabe? Resuma. Resumindo, um dia, muito sol. Muito lá sol. No Alagado. No Alagado. Certo? 20 anos atrás. Cervejinha bastante. Sempre. Bastante, tipo agora. E como eu estava sentado igual um Buda, amassou o teto do carro. Detalhe, ele estava sentado no teto do carro. Do imagina carro. O grau do cara. Meu grau. Tava no grau, né? Então tá aí, não era pra ser contado. Eu acho que não é verdade. Não sei se acredita, acho que tem outras coisas eu aí, eu acho, né? Que tem mais. Mas eu acho que mais. Assim, confissões que nós só conseguimos aqui. Aqui no Ioiô. Aqui no Ioiô. Com certeza, só nem aqui. Na delegacia uma delas. Nem na delegacia. Então, bom, André, vamos falar sobre o Baile do Cachorro Louco, que é tradicional aqui já em Francisco Beltrão. Isso. É sucesso, enfim, acontece nesse final de semana. Isso aí, 46º, né? Nossa senhora! É baile, hein? 46 edições. Amanhã, a partir das 22 horas, esse grande baile do Chopp. E detalhe, chopp gelado, né? Opa, opa, aí é importante. Aí, sim, aí, refiro, né? Aí é importante, é importante. E o detalhe desse chopp aí, que é o Chopp Best, e também será umas marcas aí, marca gregos aí, Lindebayer. Chopp escuro, Chopp Reis, Chopp IPA, Red Ale, Viena, nossa, vários chopps. Banda Sandokan. Essa banda é legal pra caramba. Eu adoro. Essa banda eu também gosto, cara. Já fiz um evento com a banda Sandokan. É, top. E parece que eles têm novidades aí. Opa! Diz que é banda show, né? É banda show. Sandokan é aquela banda que toca de tudo. Isso, tudo mesmo. É. Uhum. Você vai poder dançar. E tem as bailarinas ali que dão um show também. Sim, verdade. Eu sabia que você ia pensar nas bailarinas. Poxa vida. E tá vindo 6 bailarinas. Seis. E o bailarino? Pra agradar todo mundo. A gregos e a goianos. Mas até eu agora tô usando. O local do evento. O local do evento lá no centro Marabá, né? De eventos Marabá. Opa, um lugar certeza. Grande. Certeza. Ar-condicionado. Oh, beleza. Estacionamento, segurança. Pode chegar a partir de que horas? A partir das 22 horas. 22 horas. É. Lembrando assim também que vai ter os combos, ainda estão à venda, tem alguns combos. Uhum. Tá, você pode ligar no 991055302 e falar com o Buda. Uhum. O André não tá atendendo, mas o Buda atende. O Buda tá. É WhatsApp também. WhatsApp também. Boa. E ingressos na hora também, tá? Justo. Uhum. Ah, mas vamos falar de valor. O valor com barril de 50 litros, ganha uma caneca, ganha uma canja, ganha uma fita pra tu não perder a caneca. Ah, isso é importante, isso é importante. O GPS pra saber onde é que tu mora. O GPS. E uma encoxada. Boa, Jorjão. Uhum. Boa. Se você ainda quiser, assim, uma mesa lá, um combo meio perto do banheiro, tem um lugar, é bem amplo, né? Isso é legal. Você não se perder também, chegar nesse lugar. Que bacana. Mas, assim, um baile bem familiar, entendeu? Com certeza. Bastante casal, pessoal bacana. Senão não chegaria a 46, quantas edições? 46º baile. Nossa, velho. É muito louco. Tempo, né? Eu era magro e solteiro, eu fui no baile do Cachorro Louco. Olha quanto é velho esse baile. O Jorjão foi na primeira edição. Foi na primeira edição. Faz tempo. Junto com o Noé. Eu era magro, então faz. Mas muito. Naquela época não tinha chopp, era mais vinho, né? Era o que viesse. Bulicão. Se você quiser um vinho lá na noite, tem pra vender. Também, lembrado. Não é só o chopp. Não. Várias ali. Atrações, bebidas. Ah, mas vai ter um aperitivo. Vai ter pra venda também. Buda, vai ter água também? Não, água não. Pelo amor de Deus. Água faz mal. Mais um segredo, então. O Buda já faz tempo que só tá tomando água. Então vai ter água pro Buda e vai ter água pra vender também. Ah, então tá mentirosinho. Tá bom, vai lá. Meu, não, mas o baile é maravilhoso, um baile gostoso. E assim, além de tudo, você tá se divertindo com a tua família, isso, teus amigos. E é beneficente, né? Você sabe que... A arrecadação aí vai pra quem? A arrecadação vai direto pra central do Rotary, tudo, mas tudo em benefício. Uhum. Você sabe que o Rotary hoje é uma instituição que trabalha com muitas coisas. Campanha da... Aquela doença lá... Pólio, investimento aí. Uhum, vacinas, gigantesco. Tudo. Então, tudo isso... Vai já um valor pra isso. Francisco Beltrão é um dos municípios que mais tem. É o que mais tem. De Rotary no Brasil. No Brasil. É a mais companheira do mundo Brasil. Com 11 Rotary. Não é do Brasil, Beto. Do mundo. 11 Rotary. Chupa Mato Branco. Mais informado que o Buda, rapaz. Ele é rotaractiano, né? Ô, tá aí, eu tô bem agora. Mas é um evento que é aberto a toda a população, né? Toda a população. Toda a população em detalhe. Se você tem dúvidas ainda, quer comprar amanhã uma mesa, 6 pessoas, R$450. Claro, daí não vai ter o barril, né? Para 6 pessoas. R$450. Isso mesmo. Isso vai dar um custo bem, nossa, não, acessível, né? Acessível de boa, chopp na hora, vendido, várias marcas, aquele chopp escuro, claro, tem. Então, eu digo para você, é um ambiente gostoso, um ambiente legal. É, você sabe que hoje também a gente tem que lembrar que bebeu, não dirija, né? Isso. Aí, Buda, vamos ligar. Entra o chofer 46. Isso. Nosso app de mobilidade urbana. Bebeu, vai pra casa de chofer 46. Não, exatamente. E o Buda vai com um carro grande lá também, como o Buda não bebe mais. O Buda, 20 pila, direito à água ainda. Vai ter balinho ou não? Balinho. E ainda, se o cara tiver afim de comprar o carro, passemos o cadastro na mesma hora aí, ó. Meu, já assinamos até o contrato ali. Eu vendo. Aí, ó. Tá aí, propaganda André Luiz Veículos. Aliás, Aliás, aqui o Buda é proprietário de André Veículos. Eu de antemão. Olha que coincidência. Sou clientão. Corretor. Lá. Há anos. Há anos. É lá onde você compra um carro de qualidade e procedência com André Veículos. Chega lá, ô, André, pertinho que do merchan, fórum. Hein? Que merchan no ioiô. É que um dia vai que ele resolva patrocinar o ioiô também. É, né? Então. Tu tem que plantar pra comer. Eu né? acho que eu gostei aqui. O negócio aqui é. Eu já percebi uma pressão aí. Tu viu? Eu acho que tá marcado. Pode bater o contrato lá, gente. Aê! Que olha, que o trabalho aqui é bacana, estão de parabéns, gostei obrigado, mesmo. Fora o bullying, né? Que você percebeu que tem um bullying aí. Né? É, eu vi que a gente chegou aqui, já olharam pro tamanho, pra gordura. É assim, cara, é assim. É. É. Daí o cara ainda cheguei aqui, mas não tá bebendo, mas e essa barriga aí? É água, bebe água demais. Eu falei água, é muita água também, 10 litros por dia. Falaram que era 2, mas eu tive que trocar, né? Tô tomando mais água e a parte que eu tomava que não era água. As 8 de cerveja trocou por água. Troquei por água. Mas assim, ó, lembrando, um grande baile aí, isso. Certo? Todos convidados. 991055302. Uhum. Dá tempo ainda. Se você quiser ir com o traje de, né? De baile alemão. Não, pode ir. É bermuda. Tranquilo. Amanhã tranquilo. Bem tranquilo. Já que vocês querem mais bonito, quer com smoke, com terno, vá também. Pode ser. Quem vai passar calor é você. Já dizia Raul. Faz o que tu queres, pois é tudo lá da lei. Da lei. É isso da lei. Aí. Isso é. Fazendo certo, fazendo bem, que mal tem. Com exatamente. Certeza, com então, para quem quiser uma mesa, ainda tem disponível, é só entrar em contato. Combo, com André, mesa, com certo? Liga aí, tem qualquer dúvida, ligue para nós. Não quer ir dirigindo, tem táxi, tem. Isso. O Jorjão, o que tem lá para depois? Chofer 46. Chofer 46, viu? Melhor se organiza. APP de mobilidade urbana. Viu, se organiza. Eu acho que hoje um bom baile com segurança, você gasta vale 20 pila para ir embora lá e tá bem. Vale a pena. Fechou. Você começa a que hora a festa? 22 horas. 22 horas, o pessoal pode ir com a família, enfim, se divertir com os amigos. Isso, marca isso. Com os amigos, né? Vamos fazer uma festa amanhã. Festa saudável, né? Com certeza. E não tem hora para acabar, né? Não acaba. Até o Jorjão sair 6 horas da manhã. Continua o baile. Meu Deus do céu, enquanto tiver chopp, eu tô lá. Beleza, obrigado André, vocês aí. Um abraço, André. Obrigado. Amanhã é o grande aí. Baile do Cachorro Louco. Isso, realização do Rotary Francisco Beltrão. Vamos tocar uma música, esse é o programa Yo-Yo. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's... da da da da da da da down down down da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me the easy. Show me the hard. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down, down, down. Da da da. Down, down, down, down. Show me the easy. Show me the hard. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Yo. Sextão, seus alienígenas! Uhul! E já tá de tomar o gole! Quem que paga hoje? Uhul! Só pelo convite, seu diabólico! Ioiô! Divertido, alegre! Ioiô! Na Super Jovem! Adrenalina, quando de repente aquele aviso, aquela voz do além, cruzes, ah! Imagine numa sexta, tempo veio quente, credo, vamos se atrapalhar, não tem como, não tem outra, imagine nós. Louco, louco, louco, alucinado, cheirado! Yeah! Uhul! Eu entro no meio da multidão com uma foice, debulhando a pau! Matanças, loucuragem, droga, confusão, prisão, incômodo! Nossa Senhora! Yeah! céu, que linda essa minha música. Nossa senhora, essa música é muito linda. Minha nossa. Nossa. Aí é a surgiu, Diana, né? É a Diana, surgiu a depressão aí. A depressão. Aí é que a sofrência. Vocês pensam que sofrência é uma coisa de agora? É. Nada, sofrência vinha. De... Como é que não ia sofrer ouvindo um troço desse? E o Gole, tu pensou? E o Gole, hein? Quem é Marília Mendonça perto da Diana? Perto Diana. Diana é sofrência. É uma mera aprendiz. Ô, Caio, galera, manda o WhatsApp aí pra gente concorrer ao gole, né? 10 isso, litros. Não, a galera, não você. Não, eu vou mandar agora. Falou a gente. Ah, então tá bom. Manda a galera aí. Tá trabalhando aqui. Ah, droga. Já assinou a carteira? Não, ainda não. Você pode. Ah, então posso, então já vou mandar. Manda o nome completo pra gente no 988-22-2300, valendo 10 litros de chopp Fritz Beer, que é uma delícia. Eita, bom nossa. Demais, hein? Eu já tô enrolando a língua aqui, vou deixar o guerreiro falar. E pra você ficar faceiro igual a gente tá faceiro aqui. Yeah. Viu? Yeah. Participe. Yeah. O caipira vai a uma consulta e o médico pergunta: o que o senhor tem? O caipira responde: eu tenho uma mulher, uma vaca, uma galinha. Não é isso que eu quis dizer, senhor, perdão. O que o senhor está sentindo? Ah, tá. Vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha. Era o caipira. Como é que aquela outra peça tinha cantado fora do ar, Jojão? Ah, é verdade. Aquela outra lá. É, pode contar essa ou não? Ô, vai, Beto, rapidão, você que é o coordenador, vai, você rapidão, que assume, tá? Rapidão. É uma homenagem aí, é o Outubro Rosa, né? Vai, é uma vinheta que eu bolei pro Outubro Rosa e Novembro Azul. É assim, Outubro Rosa e Novembro Azul. Em outubro com as mãos na teta e novembro com o dedo no... Deixa pra lá! O Jorgeão é marqueteiro, né? É marqueteiro, é uma vinhetinha que eu fiz, tá? E ó, pra sexta-feira, hein? É. A gente, é uma reflexão, na real. Reflexão. Tem uns rolos que nunca morrem. Tem o quê? Tem uns rolos. Uns rolos que nunca morrem, né? Só entra em coma, depois, milagrosamente, na sexta-feira, revive. Falar em rolo. É. Eu não sei o nome da não moça. Que isso aconteça. Eu não sei o nome da moça lá. Eu esqueço o nome da moça que faz a novela das nove, até porque eu não assisto novela. Você não assiste. Mas é. Maria da Paz? É essa aí. Vocês viram na internet ou não? Essa aí, já imediatamente ele reconheceu. Eu assisto a novela todo dia. É uma morena bonita. Juliana Paz. É os bolos da paz. Você falou em rolo e ela quis dizer. Eu vi porque virou meme na internet. Né? Ela quis dizer, antigamente a gente namorava e tal, hoje sai já e rola. Mas ela quis falar e rolo, né? Rolo. E rolo acabou bombando na internet. Tá, né? Errada ela não tá. Vocês acham que a Globo não ia ver que ela tinha falado isso um negócio a Globo errado, não vê. Isso a Globo não mostra. A Globo tá bem zoeira, né? Vocês viram isso a Globo não mostra no domingo? No Fantástico, né? É bem tenso o negócio. É verdade. O avô observa o netinho brincando no quintal e vai perguntar o que ele tá fazendo. O netinho diz: enfiando as minhocas de volta pra toca delas. E como é que você consegue, meu netinho? O bicho é todo molengo? Como é que você consegue isso? É segredo, vovô. E aí o vovô: te dou R$100, R$10 pra você me ensinar a fazer isso. Aí o netinho: vovô, eu passo o verniz, eu espero secar esticando a minhoca, aí é só colocar no buraco, vovô. Aí o vovô: toma aí os R$10. No dia seguinte, o avô chega pro netinho, tira R$100 do bolso e dá pro netinho. Tá ficando esquecido, vô? O senhor já me deu os R$10 ontem. Aí o vovô responde: eu sei, esses R$100 foi a tua avó que me mandou. A prof pergunta pro Joãozinho. Agora que eu entendi. Mas é uma loja. Ele é lento. É o Gole. É o Rubinho. A prof pergunta pro Joãozinho: Joãozinho, o que é sexo? Joãozinho responde: prof, é nós dois. Numa moto sem freio a 200 km por hora. Sem capacete, alcoolizado. Em uma curva perigosa. E a professora: credo, Joãozinho, não tem nada a ver com sexo. Joãozinho responde: não sei se tem, mas que a gente ia se... E eu Gole. Sextou, seus filhos da mãe. Usem todas as drogas, menos a do amor. Ajude um idoso a atravessar a rua. Se o policial passar e te encarar, pergunte: perdeu alguma coisa? Beba água e proteja os animais. Se você for preso, na segunda-feira alguém te solta. Nem que seja a velhinha que tu atravessou. Vamos agora falar do quê? De comida, porque nós somos os gordos. E adoramos comer. Assumidos. Menos agora o Léo, que virou magrão, né? Mas ele adora comer uma coxinha de asa, adora comer... Se é pra comer, é comigo, né? Um peito. peitinho de frango. Mas, Léo, vou te dar uma dica importante. Você estava muito tempo fora. Quando você... Eu acho que você já faz isso, que você é um cara inteligente. Quando você for no mercado, pegue produtos Lar, porque se é Lar, pode confiar. Sabia? Opa! É. É. Estamos aí com o nosso amigo Adriano. Ele que é representante comercial da Lar para Francisco Beltrão e toda a região. E... Viu? O homem das e das batatas e dos ovos. Conta pra nós, Adriano, o que você veio trazer de bom. Aliás, o primeiro dia que ele veio no programa, ele trouxe presente, depois nunca mais. Nunca mais. Vou trazer. Never and never forever. Ele chegou aqui todo tímido, não falava com ninguém. Hoje ele tá aí. Ainda mais hoje, né? Hoje ele tá bem soltinho, né? Chegou tímido, agora tá todo aberto, né? E Adriano? Quem que convidou ele hoje? Contratamos de volta. Então aí, gente. Boa tarde, tudo bem? Não, a questão do brinde é que nem aquela a campanha política foi feita, né? A gente ganhou voto agora, né? Entendeu? Tá bom, beleza. Mas vamos lembrar. Daí eleição daqui uns dias a gente vai de novo. Show. Pessoal, boa tarde. Estamos aí novamente conversando a respeito da nossa maravilhosa empresa aí, a Cooperativa Lar. Falando dos produtos, sempre, né? Produtos de qualidade. Tá, e aí, são, né? Vários, né? Então, são vários. Tem muita coisa. Gama de produto aí, show de bola. A gente sempre falando dos frangos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho dos vegetais e das batatas, anéis de cebola. Opa! Já chegou, onion rings. Já chegou querendo onion rings. Mostrar as batatas, né? Brincadeira. Já também. Chegou falando das batatas. Yeah. Né? O João já gosta também de anel de outro material. Nada. De ouro. Ouro, mano. De ouro. Mas era disso que eu ia falar, não sei o que você estava pensando. Anéis de ouro. A gente se antecipa já. Anel de precoce, né? Então, pessoal, falando assim, ó, a linha de batatas, né? Já tem as batatas pré-fritas congeladas aí. A maioria conhece. Eu quase não consumo, porque é uma coisa fitness, né? Não, fitness. Então, vocês podem perceber, né? Aqui ninguém come, né? Não. Os anéis de cebola, que é um produto fantástico, gente. Quem não consumiu... É uma delícia, é verdade. Prova. Quem não comeu o anel, por gentileza, vamos provar o anel. Isso, o anel do Adriano da Lara. Isso. Chega no mercado e pede assim, né? Só provar o anel aí, uma delícia. Quanto que tá o anel? Tem o preço pra gente falar aqui? Tem, mas é que não posso divulgar. Vai estar no site. Tá no site, então tá bom. Vai estar no site. E daí, assim, temos as polentas também, gente. Polenta aí, os gringão aí, que nem eu. Eita. Quem gosta de polenta. Já comeu o anel com polenta? É uma delícia. Bota o queijinho assim, é uma delícia. É verdade. Queijinho ralado. Queijinho assim, diz que anel com salame é bom. Não, e agora vem a melhor. Mandioca. Tá, mandioca com anel. Agora quando entra a mandioca... A gente quer arrebentar com anel. Não tem anel que aguente. Desculpa. Esse não é um catálogo, né? Quase um livro pornô. Né? Eu me emocionei. Então, tentando voltar ao normal. Então, assim, pessoal. Temos as mandioquitas aí. Elas são pré-fritas e... Passar um pouquinho, que o guerreiro tá passando mal. Tem um pessoal... Chama o Samu. Por favor, Samu, vem buscar o guerreiro. O pessoal do Fritz aí, deu problema aí. Nossa! Pensei que ele era amigo. Nós somos. Viu, né? Tem algum pacote assim, linguiça, anel, batata? Tem alguma coisa? Tudo junto. Tu perdeu essa parte, foi bem no começo. Eu já não tava mais aqui. Não tava. Tu perdeu, né? Mas veio até um kit, né? A gente ganhou. Se você quiser comprar no mercado assim, um kit linguiça, mano, já chegando no final de semana, né? Chama os amigos pra casa. Certeza. Inclusive tem o kit Assa Fácil, Léo. Fantástico. Esse é um produto aí que tá bombando mesmo, gente. Quem não consumiu. Vai no mercado, procura. Agora praticamente todos os mercados já tem aí. Claro. Né, estavam perdendo dinheiro, né? A gente falando aqui no ioiô, o pessoal chegava, cadê os produtos lá? Não tem? Estavam perdendo dinheiro. E sem contar agora os molhos especiais também, que eu falei semana justamente passada. Justamente. Também vai vir agora o molho mostarda, ele vem o curry, vem o tradicional, o pimenta. Uhum. Mas é o produtaço, viu, gente? Diz que o molho pimenta, ele dá um certo problema com o anel de cebola. Diz que ele dá, se você comer os dois... Ele não fica bom, não orna. Pimenta com o anel de cebola, ele dá um problema. Não orna. Ele até dá pra combinar, mas não vai fazer muito bem. É que o problema é que pimenta no olho dos outros... No anel dos outros é refresco. gente, então, assim, ó. Terminando aqui os vegetais, então. A gente também tem os brócolis. O milho, a ervilha, o mix de vegetais e a seleta legumes. Gente, todos esses produtos são, são frescos. Sim. A diferença de você comprar um produto na lata ou numa embalagem a vácuo é que ele não vai vir com essa... A ervilha é verde. Verdade. Até o Jorjão não conheceu, quem já consumiu. Semana passada eu comecei uma dieta aí. Não, e aí eu peguei... Você tá gordo pra caramba, né? Tá, a minha coxa tá, é dieta pra engordar, né? Deve ser. Aí fui no mercado, comprei. E olha que eu nem comi ervilha. Peguei a ervilha, o milho da Larne. Cara... Pensa numa ervilha verdinha, fresca, gostosa. Eu não comi ervilha. Produtaço, passei a comer, muito boa. Ô Adriano, a seleta, o que vem, é uma mistura, né? É uma mistura. O mix também. São todos os vegetais ali misturadinho, tudo picadinho, prontinho já. Pra você colocar num arroz, você fazer uma maionese. É praticidade, pra você... né? Praticidade. Pronto, fresco, com sabor de produto tirado no dia. É que show, coisa boa mesmo, tá, gente? Então, assim, esse aí é um pouquinho dos vegetais falando, da batata também, que essa é tradicional, né? Todo mundo consome aí, né? Sim. Não tem, não tem o dia da batata, todo dia da batata. Todo dia. Batatinha frita é maravilhosa. É, isso aí. E outro produto que entrou aí, fantástico também, é as iscas que vocês provaram com sabor picante. Opa! Esse, gente... Olha, eu não provei e gostaria muito que fosse novamente. Meu querido, você não estava aqui. Não, né? Vocês não lembram também do sabor, Eu já esqueci também. Vocês não lembram. Tá bom. É verdade. Mas é só apresentar o número da Cid, que ele estava encostado, a gente vai trazer. Vai ficar tranquilo. Mas tem que provar, né? Laudo médico, né? Então, combinado. Valeu, olha só. Show de bola, porque a gente sempre brinca, mas produtos Lar são produtos de extrema qualidade. E eu sempre comento: se você tem a sua mercearia, tem o seu supermercado e ainda não tem produto Lar, você está perdendo dinheiro, chama, liga pro Adriano no. No 46-9115-2264. 2264, 9115-2264. Isso, 9 vai lá na frente, né, que eu esqueço sempre. Isso, E vai lá, o Adriano vai te vender os produtos lá. Tenho certeza que você vai ter um produto que vai vender rapidão. Não é aquele produto que fica empacado na área de venda. Né? É um produto de qualidade. É o produto que vende, né? Isso mesmo. Porque tem extrema qualidade, se é Lar, a gente sempre fala, pode confiar. É que nem a Super Jovem, domina a região. Eu tava preocupado, ele não ia falar isso que a gente tinha combinado antes. É, pois é. Né? Eu tava esquecendo, né? É, ainda. Oi. Opa! Parabéns! A gente foi bem pago. Parabéns! Saúde! Adriano me emocionou. Se parar o som aí, eu sei, o pessoal depois avisa o que aconteceu. Tá bom, então. Adriano! Então, assim, gente, pra encerrar aqui e terminar de limpar a cagada que eu fiz. Mandando um abraço pra todo mundo em Medianeira, lá em Matelândia, o pessoal que tá ouvindo. Tá, gente, hoje eu vou não mandar esquece, um geralzão. Hein? Isso, outra vez ele. Vamos falar outra vez. Ele disse que não esqueceu pra limpar a barra dele. Mentira, ele esqueceu. Meia hora depois me mandou: Jorjão, mandei um abraço aqui que eu esqueci. Não, o pessoal sabe que não, mas eles estão lá, todo mundo ouvindo, tenho certeza. Já estão mandando WhatsApp aí. Valeu, gente. Um abração pra todo mundo, os colegas de trabalho aí, os representantes da região. Tipo o saúde. Salute! Salute! Senhor, pode confiar. Vai dar demônio! Muito bem. Antes do merchan, olha só, o fazendeiro chega na beira de um rio com a sua criação de vacas e pergunta pro Enzinho, que está em cima da cerca. É que todo mundo nasceu, agora é tudo Enzo. Né? Não é mais Joãozinho. Ô, moleque, esse rio é fundo. E o Enzinho disse: bom, a criação do meu pai passa com água no peito. Então o fazendeiro passa a sua criação de gado lá no meio do rio, todas as vacas começam a afundar. Nossa. Desesperado, ele pergunta pro moleque: ô, moleque, seu pai cria o quê? Pato. Vamos pro intervalo. Janela e não te vejo, sinto junto. Falta e desejo de fazer. Ei, eu perdi. Eu sou da Anitta pra cá, não conheço Anitta. Anitta morreu. Não era Britney? Anitta, amiga da Ludmilla. A Ludmilla Best. A Luds e Anitta. Best friend da Ludmilla. Best friend. Galera, é o seguinte, olha, vou falar para todo mundo que está com fome agora, inclusive tipo eu. Nossa, tô com fome. Daqui duas horas abre o Dog, daqui menos de duas horas, daqui umas duas horas abre o Dog King. Aí você sabe, hein? Hambúrguerzão de qualidade, dogão de qualidade, batata frita com bacon, queijo cheddar, molho de pimenta, maravilha. Dog King na União da Vitória, bairro Vila Nova. Dog King, ó, pessoal, prestem atenção, Dog King está com uma novidade. A partir de hoje tem o app do Dog King. Aê! Eu tava esperando isso, hein? Isso mesmo, você baixa aí no seu celular, tanto para iOS quanto para Google Play, você digita lá Dog King, já vai aparecer. Começou essa bicha de novo, encheu o saco. De novo, né? Uhum. Tava demorando, né? Tava demorando. Eu não sou gay, só minha namorada. Seis meses. Tava demorando, né? Tá, beleza. Vamos continuar com o Dog King. Pode admitir que você tava com saudade. Pode admitir. Viu? Então é o seguinte, app do Dog King para Android e iOS. Você pode pedir, fazer o seu pedido delivery do Dog King através do app. Baixe já no seu celular Android o app do Dog King. Peça já o seu lanche ou ligue no 3055. Peixe que é a mulher do peixe, né? Do 3055 ou 5551, ou quer fazer hoje é sexta-feira, quer sextar, vai lá no Dog King fazer um lanchão, fica na União da Vitória, esquina com a Guanabara, ali pertinho do Sinaleiro, uma mega estrutura pra você que tem filho, tem a parte de piscina de bolinhas, pra... Eu prefiro a parte externa ali, que é bem legal. Eu prefiro a geladeira de cerveja. Leva a cremosa, hoje é sexta-feira, né? Pega a cremosa e vai comer um lanche lá no Dog King. Vai comer um lanchão no Dog King. Ah, eu não gosto de dogão? Tem hambúrguer com carne agora, Angus. Eu prefiro dizer que eu prefiro a entrega, porque é muito rápida. É rapidão. Lembra que eu já disse lá em casa uma vez, eu pedi e eu pensei que podia demorar mais. Demorou 9 minutos. Só. 9 minutos. Nossa. E agora com o app do Dog King, muito melhor. Baixe já um aplicativo para o seu celular, iOS ou Android. Dog King. É isso mesmo. O rei dos dogs. E ele que está hoje abrilhantando aqui o programa Yo-Yo, o Evandro, que é o nosso comunicador das noites da Rádio Super Jovem, vai chamar o nosso próximo merchan, que é a Leve, um dos patrocinadores. Exatamente. Master aqui desta bagaça. Ô, Beto, faz quantos anos que a Leve tá aqui? Tá uns 18 11 anos. Já, né? 11 anos junto com o Yo-Yo, né? Inclusive, o Robert nem era nascido. Não. Né? 11 anos. Pois é. Vinha o pai do Robert aqui. É o pai do Robert. É verdade. Pois. Como é que era o nome do Robert? Esqueci o nome do pai do Robert. Robert, o teu... Aguinaldo. É o Aguinaldo, que é o pai do Robert. O Aguinaldo vinha fazer flash aqui. Vinha fazer flash aqui na rádio. Verdade. É bendito ou bendito? Depois, agora vem o filho, né? Daqui uns dias vem o neto. Então, a gente tá com a Leve aqui. O Robert está aqui com a gente pra falar, é claro, sempre de economia, pra falar de coisa boa. E a gente gosta, curte muito a Leve, com certeza. É. Vamos lá, Leve também. Mostrou pra que veio, Figueiredo. Que voz. O que você achou? Eu gostei. Que voz, hein? Você viu que voz, que quem homem. Quem ouve a Super Jovem à noite é ele. Tá bom, viu? Só tira a mão da perna do moleque. Tá? desculpa, eu não prestei atenção. Ai, que se apaixou. Ai, pai, para. Ai, pai, para. O que é isso? Se o Tito estivesse aqui, né? Quanto? Então vamos lá. Boa tarde, galera. Cúpula da Rádio Yo-Yo. Isso, a cúpula. É, culpa da Rádio Yo-Yo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da Leve Calçados, que olha, amanhã, Beto, atendimento até 12:30. Opa, você amanhã? Vai perguntar pra mim por quê? Por quê? Sábado sempre até as 4 horas, ó, Pedro. Tão com preguiça? Não. Vão cortar a luz. Vão cortar a luz. Na Leve Calçados, amanhã até 12:30, pessoal. Uh-huh. Mas a gente trouxe uma promoção pra você que está nos ouvindo. Tira um tempinho amanhã de manhã e vai correndo pra Leve, porque amanhã o prazo tá espetacular. No seu crediário. Você não tem crediário, tá perdendo tempo, meu amigo. Vou falar pra você, perdendo tempo. Verdade. Vai lá, abre o seu crediário, sem frescura, sem burocracia. Já aberto, você vai parcelar suas compras, não vai pagar nada em outubro, não vai pagar nada em novembro. Como assim? Somente em dezembro. Nossa. Sem nenhum juros. Eita! Top! Sensacional! Sem juros, não aumenta nada o preço, gente, porque a gente faz... Valor da etiqueta, o preço que tá lá na caixa, você vai parcelar em 10 vezes no seu crediário. Pra começar a pagar? Em dezembro. Ah, mas eu não, eu quero fazer no cartão. Então a gente parcela em 12 vezes pra você. A Leve tem esse diferencial, né? Até 12 vezes. Até 12 vezes no cartão. Ninguém anuncia até 12 vezes. Sem juros. Cheque pra quando você quiser. Esse que é o diferencial. Ano que vem. Ano que vem, pra quando você quiser. Só pode falar ser? O dia a gente faz. Ano que vem, pode a ser? Gente só não dá jeito pra morte. O resto a gente faz tudo. É difícil. Tá? Aí você vai pra leve até meio de meio, mas o Tito vai estar até as quatro. Ah, tá? Mas como assim? Na julho? É, só até metade. Eles trabalham por que fase, hein? É, por metade ali. Sim, então, sim. É fase mesmo, uma fase da fase. Luz. Da amanhã a Leve Calçados atende até meio dia e meio, isso? Meio dia e meio. Isso. E a confecções, até normal. Quatro horas. Então você pode ir na Calçados de manhã e de tarde vai na confecção. Fechou o brick. Boa, boa. Na Leve Calçados, como eu falei, esse prazo maravilhoso, a gente acaba de receber toda a coleção de Adidas, Nike, Skechers, Mizuno. A coleção Primavera-Verão tá linda, gente, vários saltos, um mais bonito que o outro, tá? Minha esposa foi lá essa semana, eu só vi no celular ali o aviso do cartão da compra. Esse avisinho, essa fala. Sensacional esse aviso, sensacional. Ainda mais quando aparece leve. Você vai encontrar toda a coleção da Parô, que foi o que a sua esposa comprou, né? A coleção da Dumont, Tanara, Dakota, as melhores marcas do Brasil você vai encontrar na Leve, né? O setor esportivo tá sensacional também. E uma promoção fantástica. Hoje e amanhã, até meio de meio, você vai encontrar sapatilhas da Moleca. Essa sapatilha, o preço normal dela é na faixa de R$ 59,69. Só na Vamos Leve. Colocar R$ 39,90. Moleca, baixou, gente. Baixou mais ainda o preço. Baixou o preço. R$ 39,90 sapatilha da Moleca. Você vai encontrar amanhã e hoje. Tênis da Olímpicos hoje da Diadora. E amanhã. Também, pode ser. Vai pelo entendimento de cada um, né? Você vai encontrar tênis da Olímpicos de R$ 199 por apenas R$ 119,90. Então, você tá precisando de tênis fazer caminhada? Pode ir pra Leve que você vai encontrar tênis da Diadora e da Olímpicos, tênis com solado de borracha, entressola de VA, cabedal todo em tecido pra refrigerar bem o pé. Aquela pisada macia. Pisada macia. Tênis pra você caminhar. 5, 10 quilômetros você vai ter tênis por R$ 119 na Leve Calçados. Então, muitas promoções. São três pisos com muitas promoções, muitas oportunidades pra você levar a sua família. E na Confecções, Beto, a gente recebe toda a coleção da Algoche. Cara, eu fui lá ver. Show de bola. Eu já separei umas três camisas só polo. Só coisa nova. Só coisa linda. Por uma exemplo, polo mais linda que a outra. Polo. Tem aquelas camisas agora floral que o Léo gosta muito. Sim. Fica show de bola. Não é que é bonita a camisa. É bonita. É top. Tá na moda. Tá na moda agora. Tá super na moda. Shorts, cara. Tem vários estilos de shorts. Tem sarja. Tem jeans. Tem shorts em moletom. Tem tudo que você precisa do setor masculino. Porque o setor masculino tá maravilhoso. E no feminino, a Fran e o seu Léo acabaram de chegar de São Paulo, trazendo toda a moda São Paulo primavera-verão. Então acabou de chegar, gente. Acabou Muita de chegar. Coisa. Então já estão faturando lá. Tá saindo fumaça das maquininhas de tirar a etiqueta lá. Sim. Que já tá tudo acontecendo pra e chegar. Entra na condição de já entra na condição de pagamento pra primeira parcela só em dezembro. Então, hoje e amanhã, amanhã no Tito até as quatro, lembrando na Calçada até meio dia e meio, oportunidade pra você parcelar suas compras e pagar em suaves parcelas. É o crediário pula-pula. Pula-pula, vamos pulando tudo. Exatamente. Tá certo. E o bacana é porque assim, você leva o produto na hora, a galera que fala que compra na internet tem que ficar esperando semanas, nem não sei sabe o que vem, uma, né? Nem daqui sabe a o que pouco vem. Um troço que não vai você funcionar. Você vai ter o produto na hora, na sua mão, pra você provar, pra você experimentar e já leva na hora e com essa facilidade do pagamento, né? Sim, e tem gente que fala assim, ah, mas eu compro mais barato pela internet. Mentira. Mentira, mentira. Exato. Pode ir na leve que eu faço o preço da internet. Boa, boa. Você pode trazer lá o print. Tá, o primário, vem com o site, agora, aquele, né? Aquele óculosinho não lá. Não vem com o Mercado Livre lá, que os caras vão lá, compram tênis, chegando lá e não sei o quê. Duvido. Vem lá com o site, que a gente sabe qual que são os sites de referência. Isso. Tira print, ou pode abrir na hora, ou eu abro pra você e te faço o preço da internet. Eita. Tá aí. Opa, muito bom. Eu falei, muito aqui já não dá jeito pra morte. Quer o resto a gente faz tudo. É só na Leve Calçados e Confecções. Amanhã, sabadão, atendimento a Calçados até meio dia e meia e a Confecções até as 4 horas da tarde. É isso? Bem, é isso aí. Amanhã vamos se obrigar a comer uma feijoada. Que ruim, né? Cara, eu queria que ficar ruim. Trabalhando. Mas por força vai maior. Copel. Aviso por energia. De desligamento. Por energia. Copel Mobile ou copel.com. Desligamento Certeza. Programado. Desligamento Copel programado. Sem energia. Ainda bem que não rola aqui na rua Ponta Grossa, aqui né? Na Ponta Grossa, não. Pertinho. Vai acontecer. Vai. Poxa, tá rogando praga, hein? Não tô jogando, vai acontecer. Os caras, o que me explicou, lá tá fazendo uns negócios enormes aqui em Beltrão, lá aqui na rua Ponta Grossa ficou pra 2020. É para o benefício da comunidade. Claro, com certeza. Com certeza. Sim. Então, exato. Vamos lá. Pode ser num sábado, tipo assim, 15 horas da tarde. Pode ser. É o meu horário de trabalho. Claro. Pode ser mais antes, pode ser às 11 da manhã. Abraço, pessoal. Bom final de semana abraço, a todos. Abraço, até mais. Esse tchau, é o Yo-Yo na Super Jovem.

Estamos no verão, né, Beto? E nada melhor sexta-feira, tomar uma gelada, né? Toda sexta-feira e olhou com o gole. A gente vai tentar manter aí essas parcerias com os nossos ouvintes, claro, trazendo sempre o prêmio, né? Super Jovem, o nome já diz, é Rádio Super Jovem, pro público jovem. Piazada gosta de tomar cerveja, gosta aí de comer o lanche também, né? Frequentemente no Ioiô a gente tem várias promoções e... Hoje é esse sorteio, né? Muitas participações, 10 litros de chopp e tenho certeza que a promoção aí vai continuar. A gente aí nos próximos programas, nos próximos meses aí teremos mais promoções. Para pro sorteado, a sorteada de hoje que vai ganhar esses 10 litros, como é que faz? Liga lá para eles, agenda, como é que funciona? Só pegar, passar aqui na emissora, retira um valezinho, né? A gente vai dar um valezinho e daí pega e entra em contato com o pessoal ali da Chopp Fritz entrega na residência da pessoa se combinar ou se quiser passar lá e retirar, né? Tanto faz. Show de bola. Entrega lá em casa, então. E fazendo merchan pra quem quiser encomendar, comprar o Chopp Fritz, como é que faz, Gabi? Então, a gente vai até pegar e passar o contato, né, do Lucas, que é o representante aí do Chopp, né, o Chopp Fritz, que tem aqui a representação em Francisco Beltrão, que é a Weiss Chopp. Além de Chopp Fritz, eles têm Big John, tem outras marcas. O telefone é o 99901-6865. Quem quer fazer a festa, então, tá aí a dica. Beto, né? Uma das coisas que é bacana também, que além da situação do barril, tem barril de 10, 15, 20, 30, 50 litros, também tem os pets, né? Então tem o pet de 900 ml, que é o pequenininho. A partir de 900 ml. O cara tá em casa, quer tomar ali um chopinho sozinho, tem 900 ml. É pouco, no meu ver, né? Eu que gosto de tomar. mas tem o pet maior, que é o pet aí de 2 litros. Dois que nós degustamos hoje durante o Ioiô. Bom, né? Sensacional. Ótimo, muito bom. Geladinho, assim, vai muito bem, obrigado. Né? E a galera que quer encomendar vai fazer a festa pra família, pros amigos, enfim, pra fazer aquela confraternização. Ou pra nós, né? Se quiser chamar também. Pra nós, exato. Até barril de 50 litros, é isso? Barril de 50. Haja festa, hein? É, tem barril de 10, 15, 20, 30 e 50, né? Tem aí vários tamanhos. Vou reservar. Qual é o número? 99105-6865. Exatamente. Fechou. Hoje, quem se deu bem e faturou aí 10 litros de chopp. Foi quem? A Daiane Vidal Machado. Daiane. Muito bem. Passa aqui na portaria da Super Jovem. Horário comercial com documento, isso é muito importante, né? Uhum. E aí, no restante, Gabriel, como é que faz? Aí pega, vem aqui, retira o valezinho, né? A gente vai dar um vale ali dos 10 litros de chopp. E daí depois é só entrar em contato ali com o pessoal do Chopp Fritz, que eles entregam na casa, ou se quiser passar lá também no depósito, na distribuidora, retirar. Onde fica? Na rua Florianópolis, ali na Baixada da Florianópolis. Isso. Né? Vai lá, retira o chopp, ou se quiser, mais fácil, liguem, encomenda em casa, né? Isso, melhor. A Daiane Vidal Machado, final do fone 9622. Parabéns, que final de semana, hein? Baita final de semana. Com 10 litros de chopp, sensacional. Semana que vem a gente vai conversando mais. Léo Lúcio tá de volta à casa. Tô de volta. O bom filho, como diz o ditado. A casa torna. A casa torna, né? Tô de volta. Sei gordo e voltei magro, mas tô de volta. Tomara que não engorde de novo. O problema era aqui, né? É. Eu vou ter que me cuidar agora. Segunda-feira já no Treta News. Agora eu vou ficar até as 5, depois amanhã já tô das 6. Amanhã, sabadão já? 6 às 11, tô aqui e segunda-feira 1. Trabalhar, né? Tem que trabalhar pouco, né? Tá na folga, né? Gabi, obrigado aí pela parceria. Valeu, Piazada, um abraço aí e com certeza nos próximos programas teremos mais prêmios. Sensacional. Opa, show de bola. Galera, vamos embora. Na verdade, todo mundo se deu bem, né? O ouvinte que faturou e nós aqui também, que a equipe aqui também. Pode trazer sempre, a gente agradece. Sempre. Reprise dessa edição, domingão, a partir das 8 horas da noite. Guerreiro. Só quero mandar um abraço, pessoal. Do Rotaract ouvindo desde o começo. Opa! Um abraço pra Amanda, pra Isadora, pro Pedro, pro todo o pessoal do Rotaract Beltrão. Sábado a gente vai estar no Baile do Cachorro Louco. Quiser pagar um lanche pra gente, mesa 9 do baile. Isso. E quem prestigiou também do começo até o final, falou que é só dar um abraço no Léo. É que tinha chopp, né? Ele nunca veio a vida inteira. Nunca vi, né? Aí hoje que o Léo vinha, mas tinha um chopinho, a gente quis aproveitar, né? Ficou bom de vir. Ficou por causa de você, Léo. Foi por causa de você, Léo. Olha só que prestígio esse. Obrigado, Evandro. Também amo você. Eu quero agradecer muito. Vim aqui no Ioiô, foi muito bom. Todo mundo, um ambiente sensacional aqui. Logo agradecer. Mais no pub, né? Logo mais quero convidar todo mundo pro pub aqui, juntamente com o Guerreiro e o Jorjão. Vai ter um programa muito bom aqui pra todo mundo aproveitar. Certeza. Beleza. A reprise dessa edição, domingão, às 8 horas da noite. Bom final de semana. Tchau. Valeu, tchau.